Fez um sinal no céu, tão admirável. Sete anjos com pragas, na ira do Senhor. Um mar de vidro, misturado em fogo. Vitoriosos cantando, glorificando o amor. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor. Justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá? Quem não te exaltará? Só tu és santo, as nações se prostrarão. Vi o templo se abrir, a glória resplandecer, os anjos vestidos em linho puro a mover, salvas de ouro em mãos e o fumo a subir. Ninguém pode entrar até a ira consumir. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor. Justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá? Quem não te exaltará? Só tu és santo, as nações se prostrarão. E ao som das harpas cantamos o cântico, o cântico de Moisés e do Cordeiro, proclamando a glória do nosso Deus eterno. Justo e verdadeiro, a ti, Senhor, entregamos. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor. Justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá? Quem não te exaltará? Só tu és santo, as nações se prostrarão.